influence on the remix. Onde tem festa eu tô, onde rolar eu vou. Eu quero paz e amor. Oh, demorou, demorou. Onde tem festa eu tô, onde rolar eu vou. Eu quero paz e amor. Oh, demorou, demorou. Firmeza aí, eu vou colar. GS está no ar, chegando pra somar, pra trincar. Em cima das batidas, mandando a rima pros mano e as mina. Dançando na pista, o som que contagia, jogando as mãos pra cima. Essa é a vida, e tu te se liga. Filma só a mina, embaixo, em cima. Seu rebolar destiga, provoca, excita. Seu olhar convida, intima. Maluco que se liga na melosa, logo grita. Ê, maravilha, essa tá na mira. Noite é uma criança, até as 5 eu tô em cima. A grana tá no bolso, a casa é da tia. Só sair do baile e dobrar ali na esquina. Ih, mano, quem será que me liga? Onde tem festa eu tô, onde rolar eu vou. Eu quero paz e amor. Pode acreditar, vida eu com né, pra representar, tirar uma onda, curtir e dançar. A noite está bonita, chega a ver pra cá. Gangue selvagem tá na fita, pode acreditar, samba rock tocando, as minas chegando, o nego tá na pista, Eliseu já colou. Tita Malange, Diogo, Adriano, representou. Emerson e Elias, que também chegou. A família agora está completa, a mesa está cheia. A festa tá bombando e na parte de cima as minas desfilando. Oh, demorou, demorou. Família GS, eu agora faço parte. Pros mano e pras mina, que é gangue selvagem. Sou nego do rap, jamais estou sozinho. Chegando o Underman, só no sapatinho. O time agora tá completo, pode acreditar. Firmeza, Vlad, agora vai rolar. Sempre na humilde, só na picadilha. Liga para o Tuti, vixe quem diria. Aonde é a festa, então vamos colar. Tem breja, avontes, a rapa vai gostar. Será na zona norte ou lá na zona sul. Leste ou oeste, na balada eu sou mais um. Tipo aquele que agita com a rapaziada. Curtindo o som do bom e o rap nacional. No estilo GS, Cipão, James Brown. Mano Vlad, vai vendo, eu vou colar naquela gata mais linda da festa. Demorou, não pega nada. Oh, demorou, demorou. E Tinguçu é a parada, já liguei a Santo, tô aqui no Magnata. Pega a gozeira, traga a mulherada. A Su, a Dayana, a tia tão confirmada. O samba é de primeira, os manos são da casa. Tudo na responsa, o Silvio me ligou. O Nino tá colando, por aqui demorou. É, ladrão, por aqui demorou e pá. Onde tem festa eu tô, onde rolar eu vou. Patrício, mas não se esqueça, pega aquela breja mais gelada, põe na mesa, traz o copo e a taça de malandro, serve aquele whisky Ballantines, 12 anos, a ideia é louca, o som é tipo Night, na trilha sonora, GS Barry White. Voltei no tempo quando aquele som tocou. Lembrei da mina que era tipo preta show. Parava o baile com seu andar sensual. A estrutura é tipo corpo escultural. É, cabelos longos, olhos cor de mel. Rosto de princesa, aí eu tô no céu. Uma pá de louco dava ideia na sereia. Mas ninguém virava um rolê com essa nega. Na hora do partido ela sambava sem parar. Jogava os cabelos pra lá e pra cá. Onde tem festa eu tô, onde rolar.